região de base para sinal 97. Já avisou com a aeronave na longa da 90. Hino era Alfa, autorizado a KMT 17, retorno 10 graus, 05 nós. Livre para KMT da 17, Índia, 90 graus. Oi, Salvador, muito boa noite, é o TAN 3662, está a 1 milha do externo, baixar essa casa de sol. 3662, continue a aproximação, informar aí, pista livre. 62. TAM 3858, sem inscrições, desço para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, após estabilizado. 2.000 livre das inscrições, reportarei estabilizado no ILS X-Way, TAM 3858. TAM 3662, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 05 nós. 3325. 125, 1 no 3325, Santo Recife, boa noite, Delta 31. Boa noite, bom voo. TAM no 0, aguardando cruzamento do campo. Gente, autorizado, agora a curva esquerda vai manter perna contra o vento da 1 no 0, aguardando novas instruções pelo setor sul de 90 graus. De voo 360, decola pistão no zero, curva direita após. Cumpre o perfil da EO, LED após voa motiva. De intercepta peso 1 no zero, após prossegue conforme a rota. Aciona o transponder 5532, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, da Guarulhos, você fala da 10 para a direita, na saída da EO, LED após motiva. Receptar o preço do grupo 10. É, o transporte 5532 e o ponto de 120, decimal 80, voo 20 para 3. Correto, então é pronto. Toma lá. Índia número Alfa, autorizado. Circuito padrão da 17, é ponto final. Ei, Gabriel, tira. Linha 2, solo 55, direita, solo 2, metros móveis, 9. 2 e 9, 3, 6, 6, 2, obrigado. Solo Salvador, boa noite, TAM 3662. TAM 3662, táxi autorizado via Alfa. Direto, portal 5. Alfa 5, 3662. TAM 3258, informa o tráfego 12 horas, 1 ou 3 milha, fazendo sua prevoo próxima à Duna, mantendo 700 pés, é um Robson 44, não irá interferir na sua aproximação. Ciente do tráfego, porém não avisei o TAM 3258. Sim. Girando base para 1-7 e o Índia 90 graus. Índia era Alfa, autorizado a KMT 1-7, 20 graus, 05 nós. Sim, aqui em Indiana, vendo. Aqui Juliette Romeu, mantém o setor devido à aeronave informada em aproximação para a pista 1-0. Estou ciente visual com a mesma, vou manter e não vou interferir na aproximação. Tocando meteu 58, circuito padrão pela esquerda, agilizando o cruzamento do campo, ok? Para o setor norte. Pronto para o tiro agora. Reforçará girando base, autorizado o cruzamento do campo, circuito padrão, o Índia 99. Localizador visual na pista, 3858. 3858, contato final do procedimento de LS Exploration e torre 118.95. Obrigado, até daqui a pouco. Até bom pouco. Torre Salvador, tá 3858, final de LS X-Ray. Tá 3858, vento 1-0 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Livre pouso na 10, tá 3858. É confirmado que a 3850, tem alguma aeronave próxima à pista, hein, cara? Ela cruzou o campo do setor norte com o Pronorte, estava no mil pés, então 3850. Ah, ok, obrigado. Mídia Alfa, retira a base, final de 3 milhas, ok? Afirmativo, vai girar a base, final de 3 milhas, já avisou a aeronave na final 1-0. Thank you. aeronave a 3 milhas fora da 17 visual com a aeronave na curva final 10. Índio Alfa, 120 graus 059, autorizado tocar RMT pista no 7. Livre, toque remetido 17 Índio, 90 graus. Solo 03, solo 2 na semana 9. Obrigado. Solo Salvador, muito boa noite. Altan 38, 58, transfere, livrou. Boa noite, Altan 38, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, pro portão 3. Altan 38, cruza 2, 1-0. 1-0-9-6, chegada mar e desce para nível de voo 050. Ajuste 1-0-9-4, autoridade direta de TAP. 12, cruz de TAP, chegada maré, por 50, voo 096. Alfa com MT 05, circuito pela esquerda padrão, tá livre, reporte final. Circuito padrão pela esquerda, reportará girando base, o Índia 90. Salvador, voo 1973. Boa noite, gol 1973, chamação com você, Zulu. Afirma, tem ciência da Zulu. A decolagem é prevista para os dois, se tiver a possibilidade de adiantar a nossa autorização, estou na escuta da Copa. Sente, gol 1973, está autorizado, Galeão. 360, decola pistão na zero, curva direita após. Compra o perfil da Eulida após o Amotivo, onde intercepta a pessoa 1 na zero, após o SMAP, DCT Lúbito, e após conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5551, no controle 120, decimal 80. Entendeu, o nível 360 está autorizado via rota apresentada, rota de Zulu 1-0 até SMAP, após dúvido e após conforme apresentado. A subida é a da El Lida, após Lida voa Motiva. 5551 no transponder, 1208 é o controle, voo 976. Como pronto, no 973. Virou a base, tá final, dá 17, Índia 90 Alfa. Júnior Alfa, autorizado, tocar MT 17, 25 graus, 05 nós. Tem livre, toca repetido 17, Índia 90 Alfa. Alfa, tu com MT, o azul no zero. Circuito pela esquerda, ponto final. Fundo 7. Circuito pela esquerda, reportará na final o Índia Novedal. Salvador, gol 2046, agora para o tiver estacionamento, botão 4. O 2043, em coordenação com a equipe de sala, estamos por trás. Coordenação, então, está no 2043. Mais Guilherme Romeu. Seguindo agora para a região do Iguatemi. Mais Guilherme Romeu, sim. virando base para final da 117, o Índia 92. Júnior Alfa, autorizado a tocar MT 17, vento 110 graus, 06. Delivery, toca remetido 17, Índia 90 graus. Sonei 6310, boa noite. Sonei 6310, boa noite, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Ajuste no 094, autorizar direto e TAP. Ok, para 050, 1094, direto e TAP, 6310. TV ainda, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 094, bom voo. Direito ainda, ponto de espera, 295, 0094, obrigado, 2045. Salvador, boa noite, 243, autorizado ali ainda com lápis 1-0, 25 graus, 05 nós. 40-0, voo 2-0-4-3. Primeiro Alfa, tocou em MT-11-6, circuito pela esquerda, cruza o campo sobre a cabeceira no zero, aqui sobre a cabeceira no zero, vou ir alinhando para a decolagem no zero, indo no Alfa. Paciente, está presente curva à esquerda para o cruzamento do campo sobre a cabeceira 1-0 devido à decolagem 0-0-0 de 90 graus. Ano 096, completo final do procedimento ILS Activation e torre 118, decimal 95. 295, boa. Boa, 2 Salvador, gol 1096, estabilizado, vai passar sim, bro. Ano 096, confirma ter embaixado travado? Ainda não. Você aponta quando baixar. O Inover Alpha mantém mantém a perna do vento guarda frente da base. O gol 2043, decolada 18, controle 20 da 18. 208, o gol 2043, obrigado. Índio Aerolf confirmando manter a perna do vento da 17 aguardando para girar a base. Afirmativo, é manter a perna do vento 17 aguardando para girar a base de 90 Aerolf. Baixou e travou, Gol 10, 96. Autorizado, pouso pista no 0, Gol no 0, 9, 6, vento 1 no 0, grau 0, 5, mágico. Afirmativo, livre pouso, Gol 10, 96. 1900 pés, saída da Euleda. 043, contato radar, submantenha 360, saída da El. 360, saída da El, assim que possível, prova de morte, você. Ciência, autorizado Leda, qual a sua coordenação com o centro? Leda, guardando, gol 240. Alfa está girando base a 3 milhas 17, visual aeronave na final no zero. Primeiro Alfa, ciente, informarei, está livre 17. Ciente, sai com aproximação, aguardando a autorização para o toque remetido ainda no lateral. Alfa autorizado, tocar remeteu no 7, vento 1 no 0 grau, 05 nós. Autorizado, tocar remetida no 17, ainda não revela. Boa noite, Gol 1096, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o 1. Na 6310, sem restrições, desce para 2000 pés, ajuste no 0.4. Autorização final do procedimento TLS X-Ray, reposto estabilizado. Gente, tem restrições para 2000 pés no 0.4, autorizado, reposto estabilizado, 6310. O 043 do Centro Recife autorizou direto Motiva. Direto Motiva, gráfico 2043. Pelo 223, circuito pela esquerda, reporte final no centro. Curva pela esquerda, reportará na final da 17, o Índia 99. Na final da 17, o Índia 90. Número alfa, autorizado, toca MT no 7, 100 graus, 069. Livre, toca remetido no 7, Índia 90. Serna, 133, decimal 25. 251-3325, gol 2043. Segue agora para o farol da Barra para sobrevoo. Sim, se reposte farol da Barra. Mais direito, Romeu. Depois agora o farol Romeu. Alfa, autorizado, vai manter a perna. Não é? Contra o ventão no zero, agora no cruzamento. Sim, não, Alfa. Estabilizou 63 a 0. Sinal 63 no 0, completo sinal de procedimento ILS Actuation, me torre 118, decimal 95. 1895, 63 a 0. Torre Xenia 63 no 0, baixar de checado, vai passar o externo. Xenia 63 no 0, vento 100 graus, 069, prezado, pouso. Autorizado de pouso, o Xené 63, 1 a 0. Solo Salvador, gol no 973, posição 9, puxa, tem que acelerar mesmo. Coisando a cripto de solo, toma táxi, gol 1 a 973. Toma táxi, gol 973, obrigado. Alô, boa noite, ó, 35591, com a informação Alfa. Trip 5591, boa noite, chegada Bonf, autorizado direto Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste no 014. Já é no ideal descer para o 050, senhor? Autorizado, no ideal 050, trip 5591. Gente, no ideal descer no 050, com 14, 5591, depois estarei livrando 180. De novembro, Alves. Autorizado cruzamento do campo, reporta final 1754. Autorizado cruzamento do campo, reportará na final da 17 o Índia Novembel. Só 209. 209, 310. Alô, Xanel 63, Xanel 0, Lisão. Boa noite, Xanel 63, Xanel 0, Taxi 30 de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Xanel Juliette, 63, Xanel 0. Gol 973, está pronto para o táxi. Tem 182 CLB, 4 horas, alternando Campinas. Táxi autorizado via pátio, India Alfa, ponto de espera torre 1-1-8-3-1-9-5, ajuste na 0-1-4. 1-9-7-3, bom voo. Obrigado, segue pátio, India Alfa, 0-1-4, o voo 1-9-7-3. Ponto de espera é 18-9-5. Trip 5591, no voo direto pelo, desça para nível de voo 050. Permanece o ajuste no 094. Direto pelo, descendo 050, 5591. Visto no site, vento 100 graus, 069. Tem livre para quem é metido no site, índia 90 graus. Alfa, na cópia. Qual foi o ano? Foi 3858? Aguarda a cópia. Aguarda. 310 após a passagem do Boeing e Juliette, portão meia dúzia. Após o Boeing e Juliette, meia dúzia, 310. 3858, copia. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola pistão na 0, curva esquerda após, cumpre perfil Momo, transição Froti, após o Luno 9, após conforme a rota. Aceno transfolha 5563, controle 120, decimal 80. Estamos autorizados. Nível 370. Decola no 0, curva esquerda, Momo Froti, após o Luno 9. 63, transponder, controle 208. Correto, informa pronto. Circuito pela direita, reportará na final do Índia 90 graus. Torre Salvador, gol no 973, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Boa noite. 973, além da bola, pista no 0, vento 100 graus, 0 menos. A linha ainda cola, tá 1-0, gol 973. Siga. Mike Juliette Romeu, sinto, não recebo o modo Alfa nem Charlie. Mantenha-se em condições visuais, permanece ajuste no 1094, reporte visual com local de pouso. 1094, tá. Decolado 238, controle 20.8. Girando base para a final da 17, o Índia 9L. Copiou o Índia 9L, Alfa, está de base para final, 97. Índia 9L, Alfa, autorizado pouso, autorizado tocar meteu no 7, vento 1-0 graus, 0 menor. Livre e toca remetido no 7, Índia 9L, Alfa. Boa noite, é o gol 1973, iniciando curva direita. 1973, boa noite, contato radar, subiu mantenha 360, saída da El. Da El 360, pode voar direto, Vukis? Autorizado direto, Lita, gol 9973. Lita, obrigado. Trip 5591, desça, para nível de voo 050. Descendo agora ao 050, estamos livrando 805591. Gama 240, autorizado circuito padrão, 97, reporte final. Autorizado circuito padrão, reportará na final da 17, Índia 9L. Mike Juliette Romeu, ciente, reporte visual com Terra Índia, Eco Índia. Pode estar na graça. A porta da 019 reduz speed 2309, number 2 to land. Na final da 17, Índia 90. Prossegue para o uísque 58, da coluna 0, esquerda após. Compre para seu Pucajá Maracaju, antena transponder 5556, controle 110, decimal 80. Poderia confirmar a saída e o transponder, por favor? Pucajá Maracaju, transponder 5556. Que é autorizado, Recife, 2350, Upper Whisky 58, decola da pista 1-0, espera a curva esquerda, Pucajama, Aracaju. Aciona 5556, controle 1-2-0, decimal 8, Oxenea 63-1-0. Correto, isso é uma pronta, Oxenea 63-1-0. 5-1-1-3-3-2-5, gol 1-9-7-3, boa noite. Boa noite. E 5591 no desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado sinal de procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado. Para 2000 pés, reportaria estabilizado o X-Way, 5591. Informa o tráfego 11 horas, 1-2 milhas, rumo noroeste, mantendo 1.000 pés, é um Robson 44. Gente do tráfego 559. Para cima, Evolve 0, 4-0-1-9. Portugal 0-1-9, descendo flight level 0-5-0. Flight level 0-5-0, 4-0-1-9. Alfa, tu com MT, os 4-6. É ponto final no 7, circuito 4. É ponto na final no 7, circuito 4, ainda não lembro, Alfa. Nacional da 117, o Indiano Rebel. Número alfa, autorizado toca remetida no 7, vento 1 no 0 grau 05 longe. Autorizado toca remetida na 17, Indiano Rebel. Posição 01, é pra ela ver só quente. 2118, boa noite. 5218, boa noite, Serra da Mari. Autorizado direto ITAP, desça para nível de voo 050. Ajuste no 014. 5218, ciente. Portugal 019, do speed 1709. Speed 1709, quero Portugal 019. Charlie, o procedimento do reboque seria taxar a empurrar a aeronave para o través do gate 62, né? Afirmativo, nós iniciaremos o reboque com a cauda da aeronave para o através da 62, depois prosseguiríamos para o parte 3 com a autorização de vocês. Ok, sim, te aguardo. Treme 310, não escuta? Leonor Alfa, tô com o remeteu 50, circuito padrão, reporte final no SESC. Só para a coordenação, teria condições de a gente fazer algum toque remetida da 10? Então, no momento, negativo. Tem duas aeronaves para pouso. A primeira está a volta de 4 minutos, né? Sim, vai aguardar então, sem problema. Fazer o circuito padrão pela esquerda, ainda não tem problema. Ok, Sérgio. The one nine descend 2,000 feet, KNH 1014, cleared ILS final post for service. 2,000 feet, KNH 1014, Fortaleza, nível... Voo 1090, autorizado. Fortaleza, nível de voo 370. Decola pistão na 0, curva esquerda após. Cumpre perfil Momo, transição Fruti. O peso Momo 9, Bangu, DCT Abucu e após conforme a rota. Aciona transponder 5570, controle 120, décima 80. Autorizado. Fortaleza 370, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Forti, Apesoluno 9 Bangu, direto Abucu. Faz conforme 5570 transponder, 208 o controle. Afirma, 5570 transponder, transição é Froti. Foxtrot, Romeu, Oscar, Tangurim, Índia. Froti, o 1090. Pronto, estiver questionando. Visual. IP 5591 no complexo.